Daniel, manter cabeceira no zero. Procura de conquista ou abdude? Lógico da nação, passarei 2230. Azul 496, desce para 2 mil pés. Ajuste permanece, 3 ADLS, reporte estabilizado. 3, não posso esperar, dá 1 no 0, pronto. 3193, mantenha ponto de espera. Aguarda, não posso esperar, tá 3193. ADLS, preparar estabilizar na patrona. Zona 924, desce para 3 mil pés, ajuste permanece. 3 mil pés, ajuste permanece, zona 924. Gente, mantenha ponto de espera. 5447, decolado, auge. 00, chame controle, 199, decimal 8. 298, 5447, então, boa tarde. Gondomia 00, pushback, acionamento no 10. Que Luiz, que livre de colar pistão no 7, vento 1-0 graus, 1-3 noite. Salvador, boa tarde, 6320, final da 1-0 normal. Terminal 260, terminal 1288. 1260, 288, agora Recife de 2230, obrigado, boa tarde. Boa. Tá travado. 6320, já avistado, livre pouso na pista 10, vento 1-0 graus, 1-4 nós. Livre pouso, 6320. 7 milhas com 1-8-0 nós igual a speed. Ok, CM, abdução. AB 7487, chame centro Recife no B545, alterna 1-3325. A 25, decimal 45, alterna 35, decimal 25, abdução a cargo 8487, muito obrigado, uma boa. Boa. Controle Salvador, muito boa tarde, 35626, informação óbvia. Controle Salvador, boa tarde, 35447. Agradecido. 2, chame controle de frequência 1-9-8. E aí, 230 Aracaju, Recolégio Correcida, da PUC da Aracaju, novo 677 a Aerovia, 198 controle, 5061 aciona, ou 806. 1-8-06, acontecimento correto, chame pronto, pushback, acionamento. Chamarelo, obrigado. Então, 3283, poderia confirmar o estimado de iniciar o pushback? Afirmativa, aguardando a aeronave atrás, estamos sem espaço para efetuar o pushback, então 3283. Gol no 924, desça para 2 mil pés, ajuste permanece, livre LS, reporte estabilizado. Portaria estabilizada, 3923. Na aproximação, o ar de pista livre, cheque trem, altímetro 1-0-1-3. E aí, baixou, travou, 4-1-1. Salvador, está 3193, tem condições de decolagem imediata. 3193, autorizado a NIAI, mantém cabeceira 1-0. NIAI mantém 1-0, está 3193. 6320, no solo, aos 04, livre direito, chame só 1-2-1, decimal 9. Direita com 219, virado. 3283, por gentileza, aguarde uma nova autorização para efetuar o pushback devido ao bang da Gol dentro de alguns instantes, solicitar o táxi. Aguardando, tá 3283. Agora vai. Gol no 600, estamos prontos para o táxi com 123 a bordo. 2:40, alternando Maceió. 1600, está autorizado o táxi até através do portão 612, aguardando instruções. Até através do 612, aguardando. Sente o voo no 600. Paulo, chama RB3, 2:00, pronto. 320, autorizado táxi Alfa, reportando seu Juliette. Bota na área, Juliette. Por favor, informar o pessoal aí da empraiada que a placa aqui da posição de visualização já está bem, o mato já vem escapando aqui. Poderia confirmar para o Saulo? É positivo, é que a gente está aqui próximo aqui a Delta, aquela placa de visualização já está bem tomada pelo mato. Gente, graças pela informação e vem informar isso aí, o cinema é 320. Graças a Deus. Para o caso de voo, não tem mais espaço, informou na 28 a bordo, cantina 6 horas e 45. Fumo 394, está autorizado o táxi via Fácil Uno, Índia, Monte Ferreira 10, chama a torre em 11895, o ajuste 10013, por gentileza, poderia confirmar 120 a bordo? 128. 128 a bordo, Monte Ferreira, torre 11895, bom voo. Deixa mais 5, boa. Através de 62, igual na 600, também 500 na 6 escuta. Do 5 pontos de espera, pronto para decolagem no 0. Estimento no 0, 1 no 3. Seguindo a companhia, ajuste no 0 no 3, pronto de espera, chamada 2, 2, 9, 5, centígrados. Guardando o Juliette. 6320. Rogério 6320, fique atento ao Boeing da Gol, efetuando o táxi, a pausa está autorizada a ingressar na Juliette para posição 05. Positivo, após o voo 05 entrado. Norte Comodoro, está 32 no meio para posicionamento do 2. O 32 no meio na posição 02, aguarda o pushback funcionamento. Baixado travado? Já travado checado, 924. 924, livre pouso na pista no 0, vento 1, no 0 graus, 14 nós. Livre pouso na 0, 500 condições, 924, baixado. Cópia. Matheus, 300. A gente decola do pátio militar. Comprou do litoral sul, controle 199, décima 8 e o transponder 5052. O 8760 apenas confirmando, corrigindo na verdade, o transponder acionado será o 0271. O 8760, acionamento de táxi, torre 11895, ajuste altimento no 0 no 3. Salvador Azul 4116, livrando a Foxtrot, já ingressado na Alfa. Azul 4116, está autorizado o táxi via A, taxi Alfa, reportando hoje da Juliette. Ok, reportando da Juliette 4116. Meia, dois e meia, pronto para descida? 60 para o 5. Nendel de descida? Em mais 2 minutos. Gente, quando o Nendel desça para os 50. Para os 50. Se pudermos abreviar o voo, podemos voar da presente turna pelo final, como a senhora preferir. Gente, a princípio mantenha a chegada devido à nave em aproximação com 400 nós. Por gentileza, mantenha a vetoração aprovada na posição Bonfi descendo para o nível 050. Gente, mantendo ainda o perfil para Bonfi para o 050, 35626. Controle, boa tarde, informação ótica, 060 ao nível. Objeto 5857, sendo a minha indicação autorizada de chegada Bonf, desça e mantenha nível 150. Agora 150, 5857, Controle Salvador, trip 5447. Prossiga, trip 5447. Já coordena a nossa proa de bombo direto Barreiras? Aguarde coordenação 5447. Eu escuto. Botando Bravo do Luiz, que frequência livre para coordenação. Então, 3216, tem condições de fazer pushback simultâneo com o Airbus à sua esquerda? Está para ingresso na Juliette, o 4116. O 4116 manterá a posição à sua Juliette. Mantendo 4116. O TAM 3283 e o TAM 3216 haveria condições de efetuar um pushback simultâneo? O TAM 3216 está batido. 3283 já tinha batido. Gente, o 3283, então, está autorizado a efetuar o pushback de forma de sair a nave um pouco mais à retaguarda, de modo que o TAM na posição 02 esteja em condições de efetuar o pushback. Confirmando o TAM 3216, está autorizado? Afirmo, 3216-53283, à sua esquerda. Efetuou o pushback, está autorizado, chamando para o prototype. Chamarela, está autorizado. Forma a mínima limpa. 150 indicada. Sim, se reduza para 200 mais. Já reduzindo 200.5.5. Que é de indicada ou ground? 200 mais de ground. Ok, de ground, reduzindo 200.5.5. Já foi autorizado a efetuar o pushback, é assim que iniciar o TAF, é autorizado a ingressar na Juliette. Obrigado pela informação. Torre, boa tarde. Voo no 600, ponto de espera da pista na 0, pronto. No 600, mantém ponto de espera. Mantém. 3805 decolado, ao 112, chame controle, frequência 119.8. 198, 3805. Obrigado, 106. 3805, passando 1700. TAM 3805, contato radar, saída da EL, suba para 340. Subindo para 340, saída da EL, 3805. Livre de colapso, estão no 0 vento 1, 1 no 0 graus, 1 5 noite. Vente para a Tael. TAM 3193, chame centro Recife, 1 2 5 1, alterna 1 no 3 3 9 5. Controle, TAM 3805, autoriza direto da EL. Autorizado Leida da presente, TAM 3805. Autorizado Leida, 3805, obrigado. Web 5877 vai atingir 1150. Ciente desse, mantenha nível 120. 120 agora, Web 5877. Autorizado Galeão, nível de voo 260, decola da 110 com curva direita. Na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Pizulu 1-0. Após a SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. O controle opera em 119.8 e o transponder 5066. 194 decolado 114, chame controle frequência 119.8. 19.8. E mantenha presente PRO limitado pela radial 330 do Verde Salvador. Mantendo PRO limitação 330 e radial de Salvador, 35626. Salvador, boa tarde, Golo 394. Golo 394, boa tarde, contatada na decolagem saída da EUS, rotor 360. 360 da EUS, Golo 394. Nível de decolagem, Golo 600. 5857, ciente desse, mantenha 1-1-0. Agora deu 110, ó, 5857. Salvador, 3193, passa 220. Luciana, recife com 2 horas. Fogão 1806, aguarde táxi. Aguardando, 06. Firma. Ok, você, né? Salvador, até 3193. Então, 3193, chame centro Recife, 1251, alterna 13395. 251-3395, grato, boa tarde, você mesmo. Obrigado. Trip 5447, chame centro Recife na frequência 12545, alterna 13325. 12545, alterna 13325. O Trip 3216 está autorizado táxi via Índia, no ponto espera da 10, chama a torre 118.95, o ajuste é altímetro 0013. Então, 3283, segue o Airbus da companhia, via parte 1 no Índia, ponto espera da 10, chama a torre 118.95, ajuste é altímetro 0013. Parte 1 no Índia, segue a aeronave da companhia, 118. 3, 2, 3. Mas 141-16, fica atento, o Airbus já está iniciando o táxi. Após estar autorizado a ingressar na Juliette para a posição 02 do Pationo. Gente, 4116. Para 370. Ok, ascensão 37, na PUCA, voo 6600. Sobrevoo das aeronaves que estão taxiando na Taxiway Alpha. Reporte quando fora do sol. Voltará quando fora do sol. Vento 1100 graus, 149. 8760, forma que tá fora do solo. Aguardando para o cruzamento do eixo da pista. Ciente, não há tráfego para decolagem em pouso que interferirá na sua decolagem. Tá iniciando o cruzamento da pista então, força 8760. 5626, por gentileza, Cacau. Trip 5626, informa o novo limite, a radial 310 do Verde Salvador. 10310, Cacau, Salvador. 5626. Webjet 5857, desça e mantenha nível 080. 080, L5857. O Trip 5626 pode reduzir mais? Informa ideal. Velocidade ideal? Não, quanto menor a minha velocidade, mais economizo, porque se eu ficar com 200 nós indo pra lá, depois eu vou ter que voltar, né? Gente, redução a critério. Reduzindo o trip 562. Então 3805, chame Recife, 1251, alterna 13395. 251-3395, tá 3805. Retorno na site level 200, Lama 0, turn left. After the Patri, Momo the Patri, after Cogbo, after Petrolina. Approach control frequency 119.8 and squawk 5063. Deixa 0 na 3. 3010 no 0 na 3, 5526. LJ 5857, desce para nível 070. 070, F5857. Readback collect, report ready for pushback setup. Ossalé 6142, pronto para cópia. Ah, bem, pode estar pegando 42. Está autorizado para Recife, nível de voo 350, decoda 10 com curva à esquerda, na saída Pulga, transição Caju via Upper Whisky 58. Controle aperem 119.8 e o transponder 5104. Livre das restrições, ajuste 1013. 2000, livre recepção na 013, 57. 190 graus 49. 42, cotejamento correto, estamos prontos, pushback e acionamento. Camarão. 9, está autorizado o táxi, até a um hotel, onde para cruzamento da 1028, chamará a torre 118-95, apenas confirmando 05 a bordo. O Airbus 320 à sua frente, autorizado a linha e manter cabeceira 10. A linha mantém pista 10, após o lado da Airbus à frente, 3, 2, 3. Objeto 5857, autorizado LS, reporte estabilizado. Diferença. Autorizado LS, reporte estabilizado, 5857. 0760, mantenha 500 pés para o remanente do controle. Mantenha a escuta do controle, mantenha 500 pés em paral. 0760. Chame sempre Recife, 1251, na alterna 13395. 1806, mantenha ponto de espera. 3216, decolado aos 21, chame controle de frequência 119.8. Obrigado, bom dia. Bom dia, Santo 3216, transfere, passa 1300 pés, 1300. Santo 3216, contato radar, saída Momo, suba para o 370. 370, 3216. 5 metros de pista, partindo ao céu. ...00, chame centro Recife, 12545, alterna 13325. Rádio, passa centro Recife, 1255, 1325, voo no 600. 3, Carajá, 19. Informa que decola da presença, do pessoal, sabe? Sente Carajá, 19, aguarde e mantenha o ponto de espera. 3283, livre de colapso, 10, vento 110 graus, 119. Autorizado, decolagem do 3283. Trip 5626, desça para 2000 pés, ajuste na 0 no 3, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000 pés, 1003, reportaria estabilizado, 5626. Metro 10 no 3. 1003, aguarde. Valmai, que é com Delta, corredor Vera Cruz, reporte através de Paripia. Boa tarde, bom, 3283, decolado ao 24, chame controle frequência 18.9. Controle 18.9 ou 19.8? 19.8, corrigindo. 19.8, 3283, tchau. Simbra, 5857. 5857, livre pouso na pista 10, vento 110 graus, 129. Depois na 10, web 5857. Nível de voo 190 para 3283. 806 visual com tráfego na final. Após a rolagem do main, posição após o pouso do main, autorizado ali, mantém cabeceira no zero. Equipe 5626, complete final, chame torre 11895. Torre 5395, equipe 5626. Ligou 9632. Identificou 050 na margem 9332. Zero. Turn the right at the Patrick, via the Patrick, lead a transition, then bridge by Absolute 16. After Belo Horizonte, after Trivi, after confirm flight plan route. Approach control frequency 119, decimal 8, and as clock 5073. Keep the destination Guarulho de Port in São Paulo, level 360. And after departure for runway 10 and right soon, it's intercept IL, Leda, and then breathe, intercept up Zulu 16, and Bravo Romeo Zulu 3, then follow by Spanish file. And after departure car 1985 and stop course 5073. Original final da 10. Gente, pássaros na final da 10, tipo 5626. Oito, dois, sete, no solo, oito, dois, sete, livre à direita, chame solo, 1, 2, 1, decimal, 9. 2, 9, 5, 7. Alô, Salvador, é 5857. O 5857 está autorizado para seguir táxi de Alfa Juliette, posição 06. Alfa Juliette, 06. Agora com a equipe 2545-3605, obrigado. Bom dia, Dan 3216. Bom dia. O 806 decolado aos 28, chame controle frequência 119, decimal 8. 19 8, obrigado, uma boa semana, gol 806. 5626, livre pulso, estão no 0, vento 1-0 graus, 1-3 noite. Pouso 8, trip 5626, confirma a chave travada. 1-3-3-2-5. Afirmativo. 3-2-3, obrigado. Delta, boina pro da rotatória, reposte quando visual com campo.